ativei o modo full das a putaria me aguarda. Se isso fosse bom, eu ainda namorava. Maldita de ex me ligando de madrugada. Se arrependeu que a outra deu uma sentada. E ela joga, joga, joga na minha cara. Que eu pego outra, ela volta de uma sentada. E ela joga, joga, joga na minha cara. Que eu pego outra, ela volta. Frog, que ele dá um jeitinho. Que ele dá um jeitinho. Aí, Everton Martins. Eu ativei o modo fuda da putaria me aguarda. Se isso fosse bom, eu ainda namorava. Maldita de ex me ligando de madrugada. Se arrependeu que a outra deu uma sentada. E a outra deu uma sentada. E ela joga, joga, joga na minha cara. Que eu pego outra, ela volta, deu uma sentada. E ela joga, joga, joga na minha cara. Que eu pego outra, ela volta. Frog, que ele dá um jeitinho. Que ele dá um jeitinho.